Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Salve Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Boa noite, neguinho. Graças a Deus. Boa Precisando noite. de mim, é só me chamar.